casa. Original rap nacional. Cascudo sagaz. Chama nos metais. Mantendo o alto nível dos versos que transformam e deixam meu rap imorrível. Música de burro na concepção do chato. Come vinho, bebe queijo e se comporta como um rato. Fato, a mim não me alcança. Opinião de frouxo é atrás e não avança. Original rap nacional não morreu, tá vivão. Amassou quem não viu. Valeu, titio. Muito obrigado, meus crias. Suavidade para melhorar nossos dias. Cultura hip hop de verdade com diversidade espalhada por todo o Brasil. Valeu, titio Pio. Valeu muito, é o que eu sempre falo. Pra marcar presença o som tem que tá no talo. Não com rimas bobas que só pegam no embalo. Falou de trap ruim, então pisaram no seu calo. É por isso que estamos aqui, velha escola. Não pisar na bola pro bagulho não sumir. Consumir coisa de qualidade. Atrai boca da The Quest na cabeça sem maldade. Caótica cidade procurando um pouco de paz. Eu tava em casa no quartinho meditando ao som do Nice. Snoop D ou Double D, Dog Pound. Saí lá do fundão, cheguei no hype e voltei pro underground. Ser raiz é ter fartura na mesa. Imunização racional, que beleza. Food on the table, respect my neighbor. O assunto é cultura de rua. Não sou leigo, então não venha me falar de coisas que você não viu. Pensamento emburrecido pelo que se consumiu. O palhaço tá de volta, o picadeiro tá armado. Pra você que não sorriu. Valeu, titio Pio. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha